Solta o Hulk Magrelo! Portal do Arrocha. Essas novinhas não se dão, hein? É um esculacho! A novinha dança e acaba. O rabetão da lobe é 10. Quando o grave faz, se liga o que a novinha faz. Ela pisa o bumbum no chão. Pulsa o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum no chão. Pra que suena o bumbum, bumbum, bumbum no paredão. Se liga o que a novinha faz. Ela pisa o bumbum no chão. Pulsa o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum no chão. Ela puxa o bumbum no chão. Puxando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum no chão. Pressiona o bumbum, bumbum, bumbum. Solta Hulk Magrelo! Vamos pro show! Oi, Camelo e Deus, para o pai! A novinha dança se acaba em cima do paredão. Faz ela pulsa o bumbum no chão. Pulsando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum no chão. Flexiona o bumbum, bumbum, bumbum no paredão. Se liga o que a novinha faz. Ela pulsa o bumbum no chão. Pulsando o bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum no chão. Flexiona o bumbum. Segura pra mim, Hulk Magrelo, meu swing. Bota a mão no paredão e pulsa o bumbum.